endereço 2224, remoto 14, autorizado, reporta táxi. Localizador Campo Vista, tá 3858. 3858, completo LS X-Ray, chama de torre 18, decimal 6. 18-6, boa noite. Torre 3858 da TAM, muito boa noite, estabilizado em LS X-Ray. 3858, continue a aproximação, reporte embaixo e travado, o 3858 da TAM. Reportará. Pelo 3, chame Centro Recife no 288, alterra no 260. Ou 1613, eu controlei. Você repetir a frequência do 1613? Chamando Centro Recife, no 288, alterno 260, ou 1613. 288, 260, Recife, ou 1613, obrigado, boa noite. Boa. 662, está autorizado, ele é sexo e reporte do localizador. Reportará, Centro 3662. Circuito confirmando, baixou e travou? Afirmativo, baixa, travar, passa o Simbra. Ciente, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 09 nós, ajuste 1-0-1-9, 3858 da TAM. Livre pouso 110, 3850. Solo trip 5216 para pushback estacionamento. 5216, número 2 setor. O Embraer da Passareta já no curso na remoto no 4. Quem na minha escuta aguardando? Ok, tá na escuta 5216. Para táxi passarelo 2224, acionou com 14, PAB, autonomia 2 horas 50 minutos e alterna Fortaleza. Passarelo 2224, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera do 10, ponto de espera torre em 118, decimal 6, 12, o ajuste 1019, confirma apenas PAB? PAB de 14. 14, copiado. Passe Indy Alpha, ponto de espera torre 118, decimal 6, passarelo 2224. Aeronave da passaria do retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. O 5216 vai iniciar então, pushback estacionamento. 3610, boa, prossiga na chegada da mar e desça para 3000 pés, o altímetro no 09. 09, 3000, autoriza a speed do nação. Duro negativo, autorizo o ITAP, livre das restrições de altitude e velocidade, na proa de ITAP, o chené 6310. ITAP, já 3662, localizador pista VIP. Completa LS X-Ray, chamando torre no 8, decimal 6, tanto 3662. 18-6, 3662, X-Ray. Tanto 3603, chama agora o centro Recife, 1251, alterno 3325. Ok, TAM 3603, chama agora o centro Recife, muito obrigado, uma boa noite. Boa. 1858 livrou, seu solo 5000, solo 1, 21, decimal 9. Quando 1221 decimal 9, 3258. Boa noite, Ultraman 3258. São 3258, boa noite, taxia via Alfa e reporta o seu taxa Juliette para ingresso. Via Alfa, reportaria antes da Juliette, Ultraman 3258. 2224, a linha decola de imediato sem parada. A linha decola então, 120 graus 07 nós. Informa um Boeing, um Airbus 320 no externo agora. Baixada travada, 3662. 3662, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Informa a aeronave da Passeio um Hebraia 145 iniciando a rolagem no momento. Guardando pista livre, tá 3662. Dic 52 no meia, taxia via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Ok, vai taxia via Indy Alpha, ponto de espera torre 118. Tram 3858, após a passagem do ATR da Trip, ingressa Juliette 05 ao portão. Zero vento, 120 graus, 08 nós, o ajuste 1099. Vente livre, pouso 10, tá 3662. Passaredo 2224, decolado 58, controle 1208. Controle 1208, graças a Deus, uma boa noite. Boa noite. Voo 1885, coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip, a retaguarda autorizada para o inspecionamento e porta táxi. Está na decolagem, suba ao 350, saída Momo. Boa noite, sobe ao 350 na subida Momo, passagem do 2224. Trip 52, 16, alinha e mantém a pista 10. A frente, passarei com 2224. Diga. Autorizamos a frente por aqui. Tomar de coordenação com o centro Recife, 2224. Aguarda grato, passarei com 2224. Solo aos 2301 no livre à direita, livrar solo 1219. Direita 219, TAN 3662. Salvador, boa noite, TAN 3662, livrou? TAN 3662, boa noite, táxi via Alfa, Juliette 08 ao portão. Alfa e Juliette para o portão 8, 3662. 8 nós, o ajuste no 019. Esquadra autorizada da presente, direto frote. Direto frote, agradeço. Passagem 2224. Zero, controle. Passagem 2224. Ok. 310, prossiga para 2000 pés após o status Rua Duna. SXRAY autorizado, reporte para o operador. Puxa, 310. 2000 pés, após o status Rua Duna, está autorizado o autorizador do SXRAY, né? 310. Salvador, muito boa noite, é o TRIP 5216. TRIP 5216, boa, contato rodada na decolagem, suba 190, saída PUCA. Ascensão a 190, perfil da PUCA 5216. Prossiga 500 pés na linha do litoral, reporte através do Pituaçu, Guardião 02. Salvador, TRIP 5216, possibilidade da apoio de Jamo a partir do presente? Direto Jamo, está livre, TRIP. Direto na apoio de Jamo 5216. Colo 398, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro, Cono 019. Direto ITAP, está livre, Cono 398. Cinco, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, mais 2019, bom voo. Vai, Pituaçu, Guardião 07. Que Guardião 07, chame Torre 18, decimal meia. Boa noite, meia, boa noite. Dona Elias, você né? 6310. 6310, completa o ILS X-Ray, chamando Torre 18, decimal meia. Torre 18, decimal meia, né? 6310. Passará em Itapuã, 7. O 885, confirme, está totalmente pronto. Autorizada a linha decolar pistola 0, vento 120 graus, 08 nós, ajuste 1019. Informa a aeronave 2 milhas do externo, um Airbus da Oceaneta. Guardião 07, está visual com Airbus da Oceaneta, uma milha do externo? Claro. Confirmando 6310? Afirmativo. 6310, continua a aproximação, informa um Boeing 737-800 da Gol, iniciando a rolagem da pista 10, aguarde pista livre, o vento 120 graus 08 nós. 7, né? 6310. Guardião 07, na escuta da torre? A escuta, prossiga. Visual com Airbus 320 da Oceania, na final da 10. Afirmativo visual, sequência antiga retaguarda, se autorizado sem interferência. Afirmativo, segue a retaguarda do tráfego da Oceané. A retaguarda para direto para o pátio do Graé. O vento no 20 graus 08 mais. Reporte no solo controlado do Graé, o Guardian 07. Sem interferir com o tráfego. Afirmativo, sem interferência, retaguarda do mesmo, direto para o pátio do Graé. 2224, passaria do Chame Centro Recife, agora em 2685, alterno 2545. Salve Storm, 310. No zero, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 09 nós, ajuste 1 no 09. Livre pouso, pistão no zero, Xanel, 63 no zero. 1 no 885, decolado ao 08, controle no 208. 08, boa. É o Leta Bridge. Tomador, ué. 8527, informação X-Ray 660, galera. 75827, informação X-Ray confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-1-3 no transponder. Gente, no 4 chama pronto para o espectacionamento, Webjet 5827. Chama pronto, não pode. Chanel 6310, solo 09, livre à direita, ao livrar solo 121 no decimal 9. Direita, livrar no decimal 9, Chanel 6310. Considere solo 1-0, frequência livre, boa noite. Fala, muito boa noite, né? 3-0, 3-0. Xané 6310, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Táxi Alfa Juliette, 612, Xané 6310. 52 no meio? Possível. A possibilidade da proa de Aracaju, a partir do presente? Comandante, assiste agora o Centro Recife, então, em 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, 5-5-2 no meio. Com 1-3-9-8, prossiga para 2.000 pés, está autorizado a LSX-Ray, reporte localizador. Com 885, chama agora o Centro Recife no 251, alterna 3325. 51-3325. Então, meu ótica, papapá, informação em curso X-Ray, confirma o PAD que encontra-se. Decolada 17-10. Gente, autorizado então Rio de Janeiro, nível 380. Decolada 17 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5401 no transponder. Eu acho que é papapá. Gente, para acionamento táxi decolagem, chame agora a torre em 118.6, 12, o ajuste 1019, um bom voo, Oscar, papapá. Salvador Web, 5827, posição 4, acionamento do centro. Autorizado, reporta táxi, Webjet 5827. Autorizado, reporta táxi, 5827. Acionamento chama pro táxi, o Oscar papapá. Estabilizou o gol, 1-3-9-8. 1-3-9-8, chame de torre, Salvador em 1-8.6. 7-8-6, o gol, 1-3-9-8. Torre, Salvador, boa noite, é o gol, 1-3-9-8. Continue a aproximação, reporte no externo, embaixo travado, no 398 da Gol. Reporte no externo, embaixo travado, 398. Mike papá papá para o Mike papá papá, sim, só me confirma o horário do panel, os 2359. Papapá, eu só ainda não posso pôr no sistema, eu só alterei dentro de mais, provavelmente mais uns 10 minutinhos, ok? Vou chegar com o centro Recife, se há essa possibilidade de adiantar, só um instantinho, ok? Mas provavelmente só com uma CHG, mas vamos tentar, ok? Na minha escuta aguardando. Salvador, Everton 837, está pronto para o site, 139 a bordo, 338, alterna com 15. 5827, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18, decimal 6, 12, com ajuste 1019, um bom voo. 1019, Indy Alpha, ponto de espera 18, bem, obrigado, boa noite, 5827. Mantenha o ponto de espera, 5837. Confirmando a alternativa, o Oscar papapá. Autorizado o táxi até o ponto de espera táxi aí, papá. A porta pronta para o ingresso, Oscar papapá. Cinco, oito, dois, sete, alinha e mantém pistão zero. O Gol 1398, seu solo aos 21, livra direito, a livrar 1, 219. A 219, a livrar direito, Gol 1398.